Deus benzinho que amanhã irei embora. Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Daniel, o seu apresentador do Música Histórica. De volta aí no segundo programa da série, vamos falar um pouquinho mais de música brasileira. E hoje nós vamos conhecer os folcloristas e um pouquinho de Geraldo Vandré. Achei muito legal aí o feedback do último programa, a galera gostou bastante. Então vamos dar continuidade aí à série e vamos conhecer mais um pouquinho da história da música. Então galera, tem uma sessão de erratas aqui, eu sempre vou estar falando dos problemas, dos erros que eu cometi no podcast passado. Então vamos começar aqui no segundo programa falando dos problemas que a gente teve no primeiro, que foi sobre bossa nova e samba. Então, quando eu falo sobre o Gonzaguinha logo no início, eu falo que a música USPOE do Gonzaguinha, ela retrata a realidade da década de 30. Eu errei, não é década de 30, é década de 50. Década de 30, o que estava acontecendo era o samba antigo que foi resgatado, e a gente vai falar dele hoje. O segundo problema aí é quando eu falo do bolero, do sambolero, e eu falo que ele foi influenciado da América do Norte. Na verdade, o bolero, ele nasce em Cuba, depois ele se espalha para os outros países, principalmente a Argentina e tal, mas Cuba fica na América insular, não na América do Norte. Então teve esse erro aí que eu cometi. O terceiro erro seria o meu inglês sofrível. Por quê? Eu não domino muito bem a língua inglesa, então às vezes escapa algumas palavras de pronúncia errada, como Renato seus Blue Caps, e eu pronunciei Renato seus Blue Caps. Então, quando acontecer isso, me desculpem. Folcloristas e a Guerra Fria no Brasil. Então, galera, os folcloristas, quem eram esses caras? Eles já existiam desde a década de 40 e se estenderam pela década de 50. Seus interesses serviam tanto à direita militar como um sentimento de patriotismo, como à esquerda, com uma consciência nacional. Para quem ainda não entende muito bem esse negócio de direita e esquerda, deixa eu explicar. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos. Um era representado pelos Estados Unidos, era a direita capitalista, e o outro pela União Soviética, que era a esquerda socialista. O Brasil passava por pressões desse tipo, principalmente em 1961, que é quando explode a Revolução Cubana. Ou seja, os cubanos colocam para fora os Estados Unidos e reforçam seus laços com a União Soviética. E pior ainda mais em 62, quando eles permitem que a União Soviética construa uma base de mísseis em seu território. E no Brasil, o que, que acontecia? Jânio Quadros renunciava depois de 7 meses no poder, dando lugar a Jango. E Jango não era muito bem visto pelos Estados Unidos. Então eles cobravam uma posição firme do Brasil para que ele não deixasse que o comunismo se apossasse do país. Isso era sempre vigiado, a informação era sempre passada para o presidente Kennedy nos Estados Unidos, e com essa pressão toda, em 64 eclodiu o golpe militar, que todos vocês conhecem. E os grupos folcloristas, onde é que eles entravam nessa aí? Os grupos, eles buscavam uma raiz da música brasileira no Morro Carioca, com o seu samba, e no sertão nordestino. Na visão deles, somente a música dessas regiões era genuinamente brasileira. Usavam o discurso de Mário de Andrade, bem lá atrás, para legitimar o samba. Só que tinha um problema aí. O discurso de Mário de Andrade falava da música rural e não da música urbana. Então eles se apropriaram desse discurso para poder legitimar o samba. Havia um músico chamado Henrique Forés Domingues, mais conhecido como Almirante, foi um desses pesquisadores folcloristas. Ele era músico também, onde o mesmo resgatou os sambas antigos de Noel Rosa e Pixinguinha. E aí, graças a ele, que nós temos esse contato aí com essas obras. Ele exumou essas obras da década de 30 e 40. Então vamos ouvir aí, ó, Chuva de Vento de Noel Rosa, interpretado pelo próprio Almirante. Chuva de vento é quando o vento dá na chuva. Sol com chuva, céu cinzento, casamento de viúva. Zeca Secura, da fazenda do anzol, quando chove não vê sol, vai comprar feijão no centro. Bebe 10 litros de cachaça em meia hora, pra aguentar chuva por fora tem que se molhar por dentro. Vento danado é aquele lá de Minas, sopra em cima das meninas, diverte a população. Até os velhos vão correndo pras janelas para ver se alguma delas já usa combinação. Faz sol com chuva, tem viúva lá na penha, não há viúva que tenha tanto pretendente junto. Nessa corrida da viúva de seu Mário, quem for vencedor do páreo ganha resto de mundo. Quem nunca viu chuva de vento a fantasia, vai em Caxambu de dia, domingo de carnaval. Chuva de vento, só essa de Caxambu, domingo chove chuchu e venta água mineral. Um Zé Pau d'Água tem um amigo parasita, não trabalha e sempre grita, viva Deus e chova arroz. Gritando assim, do seu povo ele se vinga, viva Deus e chova pinga, que o arroz nasce depois. Eu tenho tristeza, Sala. Edu Lobo. Então vamos falar um pouquinho dos folcloristas, de alguns deles que foram um pouco diferentes do padrão. Edu Lobo, esse nome não deve ser estranho para alguns de vocês. Ele, em 1961, frequenta shows no Beco das Garrafas, em Copacabana, assistindo João Gilberto, que fazia parte do Tamba Trio. Conheceu então Vinícius de Moraes, que era muito requisitado para parcerias, algo que eu já falei para vocês no programa passado. Então ele fez uma música, o Edu Lobo, junto com a Maria Bethânia, na qual Vinícius de Moraes fez a letra. O nome da música é Só Me Faz Bem. Então vamos ouvi-la aí, ó. Foi gravada em 1967, Edu Lobo, Maria Bethânia e letra de Vinícius de Moraes. Não sei se foi o mar, não sei se foi um bem. Só sei que me fez bem ao coração. Sofri, você também. Chorei, mas não faz mal. Melhor que ter ninguém no coração. Foi a vida. Edu Lobo amplia seus trabalhos com motivos da música popular graças à influência de caras como João do Vale, Carlos Lira e Rui Guerra. Um dos seus sucessos é a música Bora Andar, que foi incluída na peça teatral de nome Opinião, um musical de protesto estreado em 1964. Então vamos ouvir aí, ó, Bora Andar. Vambora andar, que a terra já secou. Bora andar. É, bora andar, que a chuva não chegou. Bora andar. Já fiz mais de 1000 promessas, rezei tanta oração. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Vambora andar, que a terra já secou. Bora andar, é, bora andar, que a chuva não chegou. Bora andar, é, bora andar, que a terra já secou. Bora andar, vamos, bora andar, que a chuva não chegou. Edu Lobo, então, passa a mostrar um tipo de reconstrução do folclore. Ele não faz como o Almirante, ele não reproduz exatamente como era. Ele faz uma reconstrução nova da harmonia, da forma de cantar. Um desses exemplos é a música Reza. Ele usa a mesma letra, a mesma ideia da melodia, mas com uma levada e uma roupagem toda mais moderna da sua época. E é importante frisar também que Edu Lobo, ele nunca foi contra o movimento bossa novista, porque era normal que os folcloristas fossem contra. Afinal de contas, a bossa nova, ela permitia mistura com o jazz, algo que eu já falei para vocês no programa passado. Mas ele não era contra isso, ele considerava, inclusive, a bossa nova uma nova revolução cultural. E como ele foi influenciado por esse movimento também, ele fez essa abordagem bem diferente do folclore brasileiro. Então vamos ouvir aí, ó, a música Chegança, de Edu Lobo. Reparem bem aí no tipo de toque de Edu Lobo, que lembra bastante as músicas do sertão nordestino. Estamos chegando daqui, dali, de todo lugar que se tem pra partir. Estamos chegando daqui, dali e de todo lugar que se tem pra partir. Estamos chegando daqui, dali e de todo lugar que se tem pra partir. Estamos chegando daqui, dali e de todo lugar que se tem pra partir. Trazendo na chegança foi-se velha mulher nova, e uma quadra de esperança, e uma quadra de esperança. Trazendo uma chegança, fosse velha mulher nova, e uma quadra de esperança, e uma quadra de esperança. Ah, se viver fosse chegar, fosse chegar, chega sem parar, parar pra casar, casar e os filhos espalhar por um mundo num tal de rodar, por um mundo num tal de rodar, por um mundo num tal de rodar. Chega sem parar, parar pra casar, casar e os filhos espalhar por um mundo num tal de rodar, por um mundo num tal de rodar, por um mundo num tal de rodar. Barum de de, barum ba, barum ba, barum de, barum de de, barum de de. Eu tenho vida espiritual. G Geraldo Vandré foi um compositor popular vindo da Paraíba para o Rio de Janeiro. Ele falava de forma bem clara e objetiva nas suas canções. Em 1966, no segundo Festival de Música Popular Brasileira, realizado pela TV Record, ele disputa a final com Chico Buarque e Tom Jobim, que apresentam a música A Banda. Vandré vem com a música Disparada, que foi interpretada na época por Jair Rodrigues, Trimaraia e Trio Novo. No segundo embate, ocorre em 1968, no segundo Festival Internacional da Canção, realizado pela TV Globo. Chico ganha novamente com a canção Sabiá, e Vandré, ele fica novamente em segundo lugar com a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Essa música também é conhecida pelo nome Caminhada. O público vaiou bastante porque eles não gostaram do resultado. Afinal, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores era um hino da resistência contra a ditadura militar. Apesar de Vandré nunca ter assumido esse posto de líder da resistência contra os militares, a música dele foi utilizada porque dizia exatamente o que era o sentimento da época, a resistência, a crítica aos militares. Então vamos ouvir aí o que aconteceu quando todo esse pessoal começou a vaiar. O que que Vandré disse? Olha, sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só, mas Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um momento. Por favor. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam vaiando, gente, por favor, olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando,

O que teria acontecido com ele? O choque fica ainda maior quando, em 2010, ele resolve ceder uma entrevista à Rede Globo, onde diz nunca ter feito música de protesto. Isso era o que falavam dele na época, que nunca foi antimilitarista. Ele fala também da cultura de massa de hoje, que não existe mais espaço para uma cultura artística. Daí o motivo dele não ter feito mais nenhum tipo de música. Ele elogia muito as forças militares e faz até uma música para ele, chamado Fabiana, feita para a Força Aérea Brasileira, a FAB. Daí vem o nome Fabiana, FAB. E vamos ouvir aí um trechinho, não da música, mas dele recitando a letra dessa música. Desde os tempos distantes de criança, numa força sem par do pensamento, teu sentido infinito e resultante do que sempre será meu sentimento, todo teu, todo amor e encantamento, vertente, resplendor e firmamento. Como a flor do melhor entendimento, a certeza que nunca me faltou, na firmeza do teu querer bastante, seja perto ou distante, é meu sustento. De lamentos, não vive o que é querente do teu ser, no passado e no presente. Do futuro direi que sabem gentes de todos os rincões e continentes, que só tu sabes do meu querer silente, porque só tu soubeste, quanto infante, das luzes do luzir mais reluzente pertencer ao meu ser mais permanente. E tem um refrão que é coincidentemente um contraponto de vem, vamos embora, que esperar nós adormecer. Vive em tuas asas todo o meu viver, meu sonhar no mundo, todo o nosso. Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? Quando perguntado se foi mal interpretado pela juventude da época, Vandré diz que não acha isso. Ele acha que foi manipulado a sua imagem, as suas gravações, os seus depoimentos. E para vocês, ouvintes, o que vocês acham? Será que todas as interpretações das canções feitas até hoje de Vandré estavam erradas? O que era claramente uma música de protesto, com suas letras bem diretas, inclusive letras essas que eram muito mais diretas que as letras de Chico Buarque. Muita gente falava isso e isso ficou bem claro nos festivais, quando o público ficou insatisfeito com a vitória de Chico Buarque e Tom Jobim. Eles preferiam a música de Vandré porque dizia muito mais a realidade deles, a luta deles. Então, o que será que aconteceu? Será que a letra não queria dizer nada daquilo? Ou Vandré teria amaciado ou se vendido ao sistema militar? Teria Vandré sido usado pela esquerda? Como assim? A esquerda utilizando a letra dele como uma forma de protesto e, na verdade, não queria dizer nada daquilo? Ou o Vandré teria mudado os seus ideais, negando agora o seu passado? Bem, eu vou deixar isso para que vocês, ouvintes, possam opinar e debater. E aí, no próximo programa, a gente comenta um pouquinho sobre isso aí. Então vejo vocês aí, ó. Até a próxima e boas pesquisas. Roda mundo, roda gigante, roda menino, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar, mas desde que chega a roda vive e carrega a saudade pra lá. Thank you. seguindo a linha. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos confusos, na paz e na força, seu mais forte refrão, e acreditam nas cores, vencendo o canhão. Vem, vamos embora. Quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis eles ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razões. Os amores na mente, flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. É demais estar cantando aqui em Buenos Aires. E especialmente agora que eu canto para uma pátria livre e democrática. Nós brasileiros estamos passando por uma longa e larga noite escura. E vocês, argentinos, já o fizeram e ensinaram pra gente como que se faz, com que garra, com que pena se faz. E assim, com o maior respeito e toda a minha emoção, eu quero fazer uma pequena homenagem, mas de uma sinceridade tremenda. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver,